Debbie Johnny. As que a gente gosta, né? Essa daqui dói mais que bateu o carro. Dei tanto amor pra você, mas você não entendeu. Nem me olhou, nem me viu, nem me tocou, nem sentiu o amor nascer. E foi o fim pra nós dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou. Esse romance, esse amor, pena que acabou. Mas vou viver de novo uma paixão. E dessa vez vou acertar bem no coração e nunca mais vou errar. Quando errei com você, quero o prazer de amar. É tempo de aprender e nunca mais vou errar. Quando errei com você, de amar, é tempo de aprender. E foi o fim pra nós dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou. Esse amor, pena que acabou. Mas vou viver de novo uma paixão. E dessa vez vou acertar bem no coração e nunca mais vou errar. Como errei com você, quero prazer de amar. É tempo de aprender e nunca mais vou errar. Comerei com você, quero prazer de amar. É tempo de aprender.